É isso aí, está no ar novamente Muqueca de Siri, pela Rádio Campest 98.3. Começamos com Dominguinhos. Um bom domingo a todos. Thank you.

Rádio Campest 98.3 FM. Este é o Muqueca de Siri, todos os domingos, das 11 ao meio-dia. Banda Ed, baile Betinha. Paletó de linho, o grande baile eu vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Sapato, bico fino, paletó de linho, o grande baile eu vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Vem agarradinho, com o rostinho coladinho, com o samba de ás pra encontrar. Menina, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Dança foxtrot, também dança um bolero. Eu canto chorinho pra começar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Se você dança um tango, uma xixi pode encontrar. Olha a roda de bambas, convidei pra dançar. Dança foxtrot, também dança um bolero. Rock and roll, quer penetrar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Sapato, bico fino, paletó de linho, o grande baile eu vou dançar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Vem agarradinho, com o rostinho coladinho, o samba de ás vai encontrar. Menina, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Dança o foxtrot, também dança um bolero. Eu canto chorinho pra começar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Se você dança o tango, machixe pode encontrar. Olha a roda de bambas, convidei pra dançar. Dança foxtrot, também dança um bolero. Rock and roll, quer penetrar. Betinha, vem cá, vem cá, vem cá, lalaia. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Muqueca de Siri pela Rádio Campest 98.3 FM. Agora fim no coletivo. Sabe, essa é pra você que passou da conta ontem. Você caminha lento, mas a mente é da pinote. Aí bate a pressão, você já sabe o que te resta. Brodagem chama e você logo cai de testa. Aí já era amigo, abraço cão, que é o que te resta. O som é de primeira e o swing dessa festa. Galera tá dançando nessa vibe indigesta. Sei lá, amiga, eu tô achando que bateu, hein? Bateu, bateu, bateu. Sei lá, amiga, eu tô achando que bateu, hein? Bateu, bateu, bateu. Sei lá, amiga, eu tô achando que bateu, hein? medo, mas a mente é da Pinode. Aí bate a pressão, você já sabe o que te resta. Caldagem chama e você logo cai de testa. Aí já era amigo, abraço, então que é o que te resta. O som é de primeira e o swing dessa festa. A galera tá dançando nessa vibe indigesta. Sei lá, amigo, eu tô achando que bateu e FM. Agora uma música dedicada à Guarda Nacional. Presta atenção em quem atira. Jovelina Pérola Negra. Local.

filha soberana. Ela sorri luzindo só pra mim. Vê se chegando e me deixando assim. O dia passa e eu só na janela, esperando a noite e o carinho dela. Porque um momento só sem Mariana é treva, breu, escuridão sem fim. Toda manhã no céu da minha cama, solitária estrela sente seu olhar. Mas se uma nuvem cobre sua chama, eu fico louco pra ela desaguar. A noite passa e eu acendo vela, pra passar a vida toda perto dela. Porque um momento só com Mariana é fruta, doce, leite, mel sem fim. Vem Mariana, vem Maria. O dia que vem raiando tá te esperando pra querer. Mandar um abraço pra Rox em Curitiba, pra Mara em Jaraguá do Sul. Galera ouvindo à distância pela internet, valeu! Essa foi Bia Krieger, Mariana, e agora uma querida amiga que já foi locutora do Muqueca, Janaína Pereira, ex-bicho de pé. Dance comigo! Um abraço pro Natanael, querido sanfoneiro, grande Portuga! Rádio Campeche 98.3. Rostinho colado, quem lá vê eu te levo no bailado, no balanço bom do baião. Fique comigo, deixa a vergonha de lado, encoste seu corpo suar, quero sentir seu coração. Dance comigo, assim de rostinho colado, quem lá vê eu te levo no bailado, no balanço bom do baião. Fique comigo, deixa a vergonha de lado, encoste seu corpo suado, quero sentir seu coração. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Nessa dança eu vou te fazer flutuar. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Essa noite você é meu pai. Te levo no bailado, no balanço bom do baião. Fique comigo, deixa a vergonha de lado, encoste seu corpo suado, quero sentir seu coração. Dance comigo, assim de rostinho colado, que leva eu te levo no bailado, no balanço bom do baião. Fique comigo, deixa a vergonha de lado, encoste seu corpo suado, quero sentir seu coração. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Nessa dança eu vou te fazer flutuar. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Essa noite você é meu par. Um pra lá, um pra cá, vamos forrosear. Nessa dança eu vou te fazer. Essa noite você é meu pai. Valeu, essa foi a amiga Janaína Pereira com Dance Comigo. E agora um encontro inusitado, Ney Mato Grosso e Maria Alcina Bigorrilho, Rádio Campeche 98.3, Muqueca de Siri. Bigorrilho fazia mingau, Bigorrilho foi quem me ensinou

vizinha que tá querendo me separar. Vai tomando conta da tua vida, vizinha, vizinha. Trata de você e me deixa em paz, vizinha, vizinha. Vai tomando conta da tua vida, vizinha, vizinha. Porque desse jeito eu não aguento mais. Ô, vizinha, procura um livro pra ler, mulher. Tanta coisa pra fazer na tua casa. Deixa a vida dos outros, me deixa em paz, mulher. Misericórdia, que vida triste essa tua, hein? Este é o Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. Essa foi Lia de Itamaracá com Machixe da Vizinha. Lembrar pra todo mundo que toda quarta-feira, a partir das 7 da noite, tem Choro Xadrez na Isaltina de Assunção Farias, 439 Rio Tavares, Pico da Cruz, Vila Cruz. R$7 no trocado ou 10 no couvert artístico. A melhor roda de samba e choro de Floripa. Lembrando que a Rádio Comunitária Campeche abraça quem tiver uma ideia e morar na região Campeche, Rio Tavares, Redondezas. Quiser programar aqui, seja bem-vindo. Para a manutenção desse espaço é cobrada uma anuidade de R$50. No mais, é disposição, calor humano e afeto. Se alguém souber quanto é que está o jogo do Flamengo, manda pelo zap 489-9150-5037. Estamos ouvindo Dom Salvador e Banda Abolição, number one. Essa quebradeira. E na sequência vamos tocar Dandara Manuela pela primeira vez no Muqueca. Ela que vai interpretar a Dona Ivone Nova, jovem. Muqueca de Siri todos os domingos, de 11 ao meio-dia, pela Rádio Campeche 98.3. Também tem o link na internet, radiocampeche.radio12345.com. Lembrando que Muqueca de Siri, desde 2006, só usa software livre. Chega de papo, vamos ouvir essa quebradeira aí. A vida do Flamengo, pô. We'll be right back. soube ao primeiro ficar. É que agora mudamos, deixa de papo, é pura ilusão. Acabou o racismo, quer conter e liga a televisão. A dona Georgina sobe cansada, filha no colo, roupa dourada, vem no estouro e assustou. E a batida no peito desacelerou até que parou pra ver a vida passar. E a vida acabou. É choro perdido, é tiro encontrado, é corpo no chão. Todo mundo assustado e parece que foi só uma confusão. E se não acredita e quer conferir, desliga a televisão e vai lá pra janela, pra tua janela, olha que situação. E essa tal liberdade, aonde é que anda, aonde é que vai? Pela minha janela vejo que o meu povo é o primeiro que cai. É que agora mudamos, deixa de papo, é pura ilusão. Acabou o racismo, quer conferir, liga a televisão. A dona Georgina sobe cansada, filha no colo, roupa dourada, veio um estouro e assustou. E a batida no peito desacelerou até que parou pra ver a vida passar. E a vida acabou. É choro perdido, é tiro encontrado, é corpo no chão. Todo mundo assustado, parece que foi só uma confusão. E se não acredita e quer conferir, desliga a televisão e vai lá pra janela, pra tua janela, olha aqui. E essa tal liberdade, aonde é que anda, onde é que vai? E a democracia, onde é que anda, onde é que vai? E os meus direitos, aonde é que anda, onde é que vai? E o teu respeito, aonde é que anda, onde é que vai? Cadê o amor, aonde é que anda, onde é que vai? E a justiça, que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcara quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcara. Vai fazer sua caçada, carcara come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcara mesmo assim não passa fome, o burrego que nasce na baixada. Carcara pega, mata e come, carcara não vai morrer de fome. Carcara mais coragem do que homem, carcara pega, mata e come, carcara pega, mata e come, carcara. puxar o imbigo e até matar. Isso aí foi Barbatuques e Corpo do Som com Carcará, percussão no corpo. E agora das Aranha, nossa barulheira. Como que é que é de Siri na Rádio Campeche 98.3 FM? Sobe o morro do perigo, não é mais do que ninguém. Vai subir com 25 e vai descer com mais de 100. Que ninguém perceba de onde ele vem. Sobe o morro do perigo, não é mais do que ninguém. Vai subir com 25 e vai descer com mais de 100. Que ninguém perceba de onde ele vem. Altura de menino armado de porquê, conhece a brincadeira de não ter onde viver. Na rua dorme sem poder e acorda sem querer. Nossa barulheira, o carretão tá na ladeira, o carretão vai descer. Saiu na banda torta pra não se complicar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ou na volta que o mundo deu, ou na volta que o mundo dá. O lugar dessa criança é na roda de brincar. Sobe o morro do perigo, não é mais do que ninguém. Vai subir com 25 e vai descer com mais de 100. Que ninguém perceba de onde ele vem. Altura de menino armado de porquê, conhece a brincadeira de não ter onde viver. Na rua dorme sem poder e acorda sem querer. Nossa barulheira, o carretão tá na ladeira, o carretão vai descer. Que vale a pena de danger, ele é plus qu'une personne. O carretão tá na ladeira, o carretão vai descer. Ele vai monter avec 25 e vai descer avec plus de 100. O carretão tá na ladeira, o carretão vai descer. La cité du danger, plus personne. O carretão tá na ladeira, o carretão vai descer. Tous les jours et chaque fois plus. Música. artigo 19º. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito... Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Ha! É isso aí, chegamos ao fim de mais um Moqueca de Siri pela Rádio Campeche 98.3 FM. Tenham todos um bom domingo aqui em Floripa. Não esqueça a capa, o guarda-chuva, as galochas, porque tá chovendo e parece que não vai parar tão cedo. Tenham todos uma boa semana, até domingo que vem. Se quiser fazer um pedido musical, manda pra gente. 489-9150-5037. É só gravar o áudio que a gente atende, se possível, mas lembrando que o Moqueca não faz carinha de quem tá gostando demais. A gente toca música boa. Trabalho, sorte, paz, harmonia, afeto, saudações, tudo mesmo.